Toda glória seja dada ao Senhor, amém? Amém. Para minha alegria voltar a vê-los, eu acho que tinha um mês que eu já não estava com vocês às 19h30, e agora a igreja tem mais pregadores, e a gente tem que deixá-los participar, e além disso o Senhor está nos levando daqui, então vocês também têm que ser alimentados por outras pessoas, por isso que vocês não têm me visto tanto nesse culto de 19h30. Mas semana passada, eu estou pregando a série Romanos, para quem sabe, e semana passada houve um equívoco, com um problema aí com os nossos equipamentos, e nossos irmãos não conseguiram gravar o sermão de 17h30. E muitos irmãos chegaram para mim, pastor, nós perdemos a mensagem, até alguns que vêm 19h30, que eu ouvi depois, prega de novo em Romanos 3 para nós. Eu falei, mas como é que eu vou pregar no mesmo culto, a mesma mensagem, na mesma semana seguinte? Não dá. Aí me pediram, prega 7h30, os irmãos de 7h30 não ouviram a mensagem. Né? Eu falei, então tá bom, vamos pregar 7h30. Eu quero convidar você para abrir comigo a Bíblia em Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Romanos capítulo de número 3. À medida que você encontrar o texto, coloque-se de pé, em nome do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. E é bom ver os antigos e ver rostos novos, né? Escute 7h30, uma bênção. Sempre chega gente nova nele. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 3. Eu vou expor o capítulo para você, mas nós vamos começar lendo do versículo 21 até o versículo 26. Que aqui resume bem o que nós vamos falar, tudo que vamos falar nessa noite. Romanos 3, de 21 a 26, vamos ler responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vocês, irmãos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém, nós vamos orar. Está gravando aí, Vanessinha? Está gravando aí, Tonton? Tudo certinho? Beleza? Então tá bom, vamos orar. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nessa noite. Nós queremos exaltar a Cristo Jesus sobre tudo e sobre todos. Deus, aqui está teu servo, miserável pecador, vazio de justiça própria. Ó Deus, Pai, se o Senhor fosse nos tratar, ou fosse me tratar conforme meus pecados merecem, Deus, era para eu já estar ardendo na tua ira eterna. Mas obrigado porque o Senhor deu Jesus por mim. E deu Jesus pelos meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, que essa noite a tua palavra venha ao nosso encontro com poder. Que o Senhor exalte Cristo aqui enquanto ouvimos essa mensagem, em nome de Jesus. Ó Pai, também que o Senhor venha desmascarar, ó Deus, ó Pai, cada um que aqui está, em nome de Jesus. Se alguém aqui tem botado uma máscara de falsidade, que tem se achado bom, arranca essa máscara hoje, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que teu povo saia daqui em paz e alegre. Não porque carrega um peso, sustenta um tipo de vida que não vive, mas que teu povo saia daqui alegre em paz porque é justificado, porque é lavado, porque é resgatado, porque é reconciliado com Deus. Fala conosco, Pai, exalta Cristo nesta noite. Deus, nós nos humilhamos. Pai, sabemos que quando o nosso defeito é mostrado, a gente não gosta. Ó Deus, ó Pai, e dói, é vergonhoso. Mas muito obrigado porque o Senhor usa a tua lei para apontar as nossas falhas, para mostrar o quão todos nós necessitamos desesperadamente de Jesus. É só nele que há esperança para nós. Então, Deus, mostra quem nós somos, mas mostra quem Jesus é nessa noite. É o que eu te peço, Pai, exalta Jesus. E traz salvação à tua casa nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou sentar. Queridos irmãos e irmãs, depois de ter revelado que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, nessa carta, a partir de Romanos 1,18, até agora, o apóstolo Paulo só fez bater. Ele bateu naqueles que levam a vida devassa, naqueles que vivem na bebedeira, naqueles que vivem na prostituição, naqueles que atuam com pecados de homossexualismo, lesbianismo ou todo outro tipo de devassidão que ofende a santidade de Deus. Mas não satisfeito, ele bateu nos moralistas, naqueles que se acham bons, naqueles que acham que porque não andam na bebedeira ou na devassidão, são melhores do que os outros, e não são, são julgadores, isso sim. Mas ele também bateu, irmãos, nos religiosos. Os judeus se achavam os espirituais, eles tinham recebido a aliança no Antigo Testamento, mas se achavam melhores que os outros, mesmo praticando os mesmos pecados, ou pecados piores do que aquelas pessoas que não tinham Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo virou para todas essas classes de pessoas, que eu falei para vocês, e disse o seguinte: todos vocês vão ser condenados, sejam devassos, sejam moralistas, sejam religiosos, hipócritas, todos vão ser condenados. E aqui então, irmãos, nesse capítulo maravilhoso, ele começa desse estado de condenação e é usado por Deus para nos mostrar um caminho nessa noite. Então, eu quero convidar você para sair da sua preguiça espiritual, que você limpe a poeira em nome de Jesus, calce a sandália da fé do Evangelho em nome de Jesus e disponha-se a caminhar. Porque o texto nos mostra nessa noite o caminho da condenação à justificação. O caminho da condenação à justificação. Se você está no caminho da condenação, que o Senhor Jesus te liberte nessa noite e te dê salvação. Que você ande no caminho da justificação. O texto nos apresenta, esse é o tema da mensagem, o caminho da condenação à justificação. E a primeira verdade que o apóstolo Paulo revela aqui é o seguinte, que os religiosos não aproveitaram o seu privilégio. Os religiosos não aproveitaram o seu privilégio. Quem vive confiado em religiosidade não aproveita seu privilégio. E o apóstolo está batendo nos judeus, queridos irmãos e irmãs. Ele começa dizendo no versículo 3, ele bateu nos judeus, falou que eles são hipócritas e que eles estão debaixo da ira de Deus, mas quem é religioso e se acha bom sempre vai espernear. E aqui o apóstolo Paulo cria, então, um oponente imaginário, que faz perguntas e ele responde, e ele pergunta essa pessoa num debate, mostrando que os judeus estavam esperneando quando ele pregou. Olha o que o judeu diz aqui. Tem alguma vantagem de ser judeu, então? Olha o que diz o versículo 1, lê comigo, vamos lá? Qual é, pois, a vantagem? Vamos lá, todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3, versículo 1, vamos lá? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Adiantou ser judeu? Adiantou ser circuncidado, cortar a pele do prepúcio, que era o sinal do pacto no Antigo Testamento, vale alguma coisa? Deus não tinha feito um monte de promessas no Antigo Testamento? Então, estão dizendo, então não vale nada tudo isso. Paulo vai e fala. Ele está argumentando com esse inimigo. Ele diz assim, o que é isso, rapaz? A vantagem é muito boa, em muitos aspectos. Olha o versículo 2, vamos ler comigo? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Tinha alguma vantagem de ser judeu? O judeu está reclamando. Ele falou assim, muitas vantagens. Sabe por quê? Porque esse pessoal que está ouvindo o Evangelho agora não sabia nada da palavra de Deus até agora. Mas você que é judeu, você sabe da palavra de Deus desde pequenininho e desde a época do Antigo Testamento. Você tem muitas vantagens espirituais e a maior delas é que você já recebeu a palavra de Deus desde pequeno. Né? Tem alguma vantagem de ter sido criado na igreja? Muitas. Você recebeu a palavra desde menino. Ainda que isso não te salve. Mas foi uma bênção maravilhosa para a sua vida. E aí Paulo continua. Esse judeu está esperneando. Tá bom, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? O que Paulo está dizendo aqui? Ah, Deus se revelou aos judeus. Eles não creram. Deus disse que eles eram o povo da aliança. Se eles não creram, então Deus não é infiel. O judeu está questionando. Eles se perderam, eles não eram o povo de Deus? Será que Deus deixou de ser fiel? É isso que o judeu imaginário está questionando. Paulo vai lá na briga com ele e responde. Olha o que ele diz. De maneira nenhuma! É uma exclamação, irmãos. Ele é enfático. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não é infiel. Não é porque os judeus pecaram e se desviaram de Deus que Deus se tornou infiel. Deus continua sendo fiel. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. O apóstolo diz. E ele cita aqui o Salmo 51, 4. Olha, que diz o seguinte. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Abre lá a Bíblia para mim, no Salmo 51, 4. Davi fala assim, pequei contra ti somente. Você vai ler o resto do versículo. Abre rapidinho, vamos lá? Salmo no meio do livro, no meio da Bíblia, Salmo 51, versículo 4. Ele começa dizendo assim, pequei contra ti somente. Vamos ler o Salmo todo? Quem achou já pode ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3, você vai ler. Pequei contra ti somente. Porque eu pequei, Deus, é isso que Davi está dizendo. E o Senhor, se o Senhor me condenar, o Senhor vai ser tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É esse texto que Paulo cita aqui, ó. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas vencer quando for julgado. Quando Deus condena o meu e o seu pecado, nós não podemos questioná-lo, porque nós pecamos contra ele. Somos merecedores da sua ira. Então Paulo está dando um cala-boca no judeu e em todos os religiosos. Pare de questionar. Deus é verdadeiro, você é mentiroso. E quando Deus te condena, ele continua sendo justo porque você pecou contra ele. Mas o meu ponto com você é o seguinte, os judeus não aproveitaram o seu privilégio. Eles tiveram a palavra de Deus, irmãos, e eles não fizeram caso da palavra de Deus. E a mesma coisa, a pessoa que vem na igreja desde menino, recebe o evangelho e sai e vai viver a vida na gandaia, no mundo como quer. Não valorizou e perdeu a bênção do seu privilégio. E não venha me dizer que Deus é injusto, não. Os seus pecados são todos culpa sua. E se Deus te condenar, ele tem toda a razão, porque é você que está fazendo errado. É o que o texto diz. E aí Paulo continua dizendo que esses judeus, os religiosos, não aproveitaram o seu privilégio. Ele diz aqui, mas aí o inimigo judeu dele quer argumentar. Ele não quer se render, ele não quer se entregar. Mas se a injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Tudo certinho, hein, Tonton? É, vamos lá aqui. Mas se a nossa justiça traz a lume a justiça... Olha, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. O que esse judeu está fazendo aqui, irmão? Presta atenção comigo. Ele está dizendo, olha, a minha justiça revelou que Deus é justo. Porque eu pequei, ficou provado que Deus é justo, o argumento dele aqui. Então, se Deus aplicar a justiça dele, sobre a ira dele sobre mim, ele está errado. Porque por causa do meu pecado, pode ser revelado que ele é justo. Então, ele está sendo glorificado. Se ele derramar a ira dele sobre mim, ele está fazendo algo errado, porque o meu pecado ajudou Deus. É isso que esse judeu está falando. E Paulo parte para cima dele. Olha o que ele diz aí no versículo 6. Certo que não. Você está totalmente errado, judeu. Se você achar que Deus não tem direito de te julgar, porque a sua injustiça revelou que Deus é justo, como é que Deus vai julgar o mundo inteiro? É isso que Paulo está dizendo. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? Mas esse judeu é enjoado e ele não quer se arrepender. Religioso é desse jeito. Ele quer se defender de qualquer jeito e não se humilha diante de Deus. E ele continua esperneando. Olha o que ele diz para Paulo aí. Mas se por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou condenado como pecador? O que ele está dizendo? Se eu mentir, e aí ficou mostrado que Deus é justo e verdadeiro. Paulo falou lá, seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Então ele diz assim, se por causa da minha mentira, Deus ficou revelado como verdadeiro e foi glorificado, Deus foi glorificado por causa do meu pecado. Por que ele vai me condenar? E o judeu fala ainda assim, e por que não dizemos, alguns, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A acusação dos judeus aqui, irmãos, com os crentes era o seguinte, os crentes diziam, nós somos salvos pela graça, não existe nada que eu possa fazer que eu venha a ser salvo, e apesar de todos os meus pecados, Deus me salvou. Aí os judeus, é assim? Então eu não preciso fazer obra nenhuma? Beleza, vamos cair no pecado para a graça de Deus ser maior. É isso que os cristãos ensinam. Eles acusavam os cristãos disso. Mas Paulo diz, olha o que Paulo fala. Quem fala essas coisas, no final do versículo de número 8, ele diz, para quem fala isso, a condenação destes é justa. Meu irmão, quero dizer para você o seguinte, se você nasceu na igreja e ouviu a palavra desde pequeno, isso é uma bênção. Se você aprendeu os ensinos da Escritura, se você aprendeu desde menininho que Jesus é o Salvador, se você aprendeu a cantar na igreja, aprendeu salmos, aprendeu três palavrinhas só, você aprendeu que o seu barco é pequeno e grande é o mar, né? Você aprendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você aprendeu que você tem a bênção de Deus, mas se você aprendeu isso e cresceu e falou assim, ah, eu já estou salvo, quer saber, vou para o mundo, isso não garante nada para você, porque na verdade isso revela que o seu coração é incrédulo, porque quem ama Jesus vai buscar a presença de Jesus. E não adianta você querer espernear. Você não é salvo pelo que faz. Mas as suas obras revelam se você é salvo ou não. Então, meu desafio nessa noite, o seu, é olhar para a nossa vida e que nós nos perguntemos, o que é que nós temos feito com os privilégios que recebemos? Irmãos, eu tive a alegria de nascer numa família onde o evangelho era pregado. Mas, muito tristemente, na minha juventude, eu andei longe dos caminhos do Senhor, tentando fugir do chamado de Deus para a minha vida. Se eu pudesse apagar esse capítulo da minha vida, eu apagaria. Eu sei que ele faz parte da minha história, para revelar que sem Jesus eu não sou nada. Mas como me dói na alma saber que durante um tempo da minha vida, um ano e meio da minha vida, eu andei longe do meu Senhor. Eu fiz coisas que o desagradavam. E ele poderia ter me jogado no inferno por causa disso. Mas eu louvo porque ele me amou. Ele me trouxe de volta. E alguém que não valia nada, ele me chamou para ser pregador. Deus é maravilhoso, isso é graça. E se Deus está te trazendo hoje de volta, está te chamando para os caminhos dele, se arrependa dos seus pecados. Entenda que o fato de ter privilégios não dá a você álibi para ser irresponsável. Pelo contrário, maiores privilégios exigem de nós maiores responsabilidades. E o primeiro a falar isso não foi o Homem-Aranha, viu, no filme dele? Maiores privilégios exigem de nós maiores responsabilidades. Se você ouviu a palavra desde pequenininho, para que você vai querer comer dos manjares do diabo? Se você pode beber água na fonte de águas vivas, para que você vai beber água no lodo, na lama? Abandone o pecado, abandone a vida longe de Deus. Não seja um mero religioso. Seja um crente verdadeiro, que tenha a salvação em Cristo Jesus. Porque quem é religioso não aproveita seu privilégio, não tem um relacionamento de graça com Deus e vai perder a bênção de estar no meio do povo de Deus e vai ser condenado pelos seus pecados. Que você não seja um religioso, que você seja um crente sincero em Cristo Jesus. Amém! Mas nós estamos saindo do caminho da condenação, andando rumo à justificação. E o texto nos diz que o caminho da condenação é a justificação. Além de nos apresentar que os religiosos não aproveitaram o seu privilégio, ele nos mostra que a depravação total alcança a totalidade dos homens. A depravação total alcança a totalidade dos homens. Preste atenção aqui, antes da gente caminhar no versículo. Irmãos, para a nossa igreja reformada, um dos pontos que a gente estabelece como os pontos da doutrina da nossa salvação é a depravação total. O que é isso? Isso não significa que todo homem vive a vida tão depravada como ele poderia viver, não significa isso. A depravação total significa, e você vai ver claramente nesse texto aqui, que o pecado atingiu todas as áreas da vida do ser humano. Atingiu sua mente, seu coração, seu falar, seu agir. O pecado toca em todas as áreas da sua vida. Você não é bom. Ah, meu irmão, você não é bom, você não é bom. Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem era bom, o problema é o meio. O homem não é bom, o homem é totalmente depravado. E você só não está realizando as piores coisas porque Deus, com a sua graça, está te freando. Mas o pecado atingiu todos os aspectos da sua vida. Então, a depravação total ensina que todas as áreas da sua vida estão manchadas com o pecado. E aqui a ideia do texto, quando Paulo nos mostra que se nós queremos sair do caminho da condenação para a justificação, nós temos que reconhecer que a depravação total alcança a totalidade dos homens. É isso que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 9. O judeu tinha uma vantagem de ter recebido a Bíblia, mas na essência, na natureza do ser humano, ele não tinha vantagem nenhuma em relação aos outros. Ele era tanto pecador como os outros são. Olha o que Paulo diz no versículo 9, versículo de número 9. Leia comigo. Vamos lá, você vai ler para mim. Um, dois, três, pode ler. Eu vou ler só a primeira pergunta, você lê o resto. Que se conclui, vocês? Leia o 10 também, por favor. O 11 também, vamos lá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O 12 comigo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, Paulo está dizendo aqui, e aí? Lá no fundo do seu coração, quem é judeu? Aplicando para nós aqui. Quem foi criado na igreja é melhor do que quem foi criado lá fora? De jeito nenhum, todo mundo é pecador. A vantagem que tinha era conhecer a palavra de Deus, mas na essência, todo mundo tem a mesma natureza, certo? Não de forma nenhuma, é isso que Paulo disse, pois já temos demonstrado que todos, judeus como gregos, o povo que tinha revelação e aqueles que viviam perdidos no mundo, todos eles aqui estão debaixo do pecado. E a ideia dessa expressão debaixo aqui, na língua que a Bíblia foi escrita, irmão, é que a pessoa está ali debaixo do jugo do pecado. Que todo ser humano que não tem Cristo Jesus, seja ele da igreja, seja ele do mundo, ele tem um peso, um jugo do pecado, e o pecado está ali, ó, chorando, chorando, chorando, açoitando ele. E ele está carregando ali o jugo, a canga do pecado. Quem não tem Jesus está dominado pelo seu pecado. E ainda que não vivam uma vida de devassidão externa, mas a motivação com que faz todas as coisas é egoísta, é egocêntrica, é para aparecer diante dos homens. E não faz nada para a glória de Deus. Ele diz que todo homem sem Cristo é de escravo do pecado. E aí ele vai citar a Bíblia, irmãos, no versículo 10, e ele cita o Salmo 14, de 1 a 3, e o Salmo 51, de 1 a 3, quando ele diz, não há justo nenhum sequer. Não há justo, não, nenhum homem por suas obras, não tem ninguém que seja considerado bom diante de Deus pelo que faz. E aí ele vai explicar que o pecado, irmãos, nessa citação, citando dois salmos de Davi, ele vai dizer que o pecado atingiu a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Olha o que ele diz aí, não há quem entenda. O seu discernimento, o seu julgamento com respeito à vida e às questões de Deus é um julgamento influenciado pelo pecado. Você não conhece Deus na profundidade, você não entende os caminhos de Deus e nem a palavra de Deus você entende direito, porque o seu pecado atrapalhou a sua maneira de pensar. Mas ele diz mais do que isso, e a minha também junto, irmão. Ele diz também que esse pecado afetou o nosso coração. Ele diz que não há quem busque a Deus. Por que a gente busca a Deus? Porque o nosso coração tem fome de Deus. Lembra lá Jeremias quando diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, buscar a Deus é sinal de que o meu coração ama a Deus. E naturalmente, se eu não busco a Deus, é porque o meu coração foi afetado pelo pecado. Mas não só o meu pensamento e o meu coração, as minhas emoções, as minhas afeições, mas as nossas atitudes também. Olha o que Davi diz e Paulo cita, certo? Todos se extraviaram, versículo 12, todo mundo, as suas atitudes. A uma se fizeram inúteis. Essa expressão inútil sabe o que significa? Inútil sabe o que significa? Que as suas atitudes são corruptas. Que até aquilo que o homem que não tem Cristo faz, parecendo que é bom, ele faz para ganhar algo em troca. Quando alguém que tem uma doutrina equivocada faz boas obras, achando, nós não cremos em doutrina da reencarnação porque não está na Bíblia, achando que se ele fizer uma boa obra, ele vai reencarnar melhor, para quem que ele está fazendo a boa obra? Ele pode até parecer bonitinho ajudando o pobre, mas ele está pensando em reencarnar melhor lá na próxima. Quando o testemunho de Jeová vai lá na sua porta bater e falar com você, ele vai lá porque ensinaram para ele que se ele não for, ele vai perder a salvação. E muitas vezes você que é crente faz as coisas com motivações para exaltar você mesmo também. E eu também estou dentro dessa barca. Então, irmãos, Vejamos bem que o pecado afetou a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Miseráveis de nós, pecadores. Todos nós, irmãos, não há justo nenhum sequer. E aí Paulo vai dizer que a sua maneira de falar, a nossa maneira de falar, foi influenciada pelo pecado. Ele diz aqui, a garganta deles é como sepulcro aberto. Você já sentou com alguém para falar mal de outra pessoa? E quando você começou a falar mal, está vendo o que ele fez? Você viu a atitude dele? Sabe, a motivação dele é essa. E aí, de repente, a sua boca foi como um sepulcro, você matou a pessoa. Sua garganta aí deve ter sugou, foi uma tumba na qual a imagem daquela pessoa foi assassinada. Ele diz, então, que o pecado afetou a minha mente, o meu sentimento, as minhas atitudes e as minhas palavras. E ele continua aqui, citando agora o Salmo 5,9, o Salmo 143 e o Salmo 10,7. Ele diz aqui, ó, a garganta deles, de quem está longe de Jesus, é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. A ideia aqui, irmão, é o engano ser tecido. Como a areia tece a sua teia e tem a sua urdidura, certo? Muitas pessoas tramam a destruição do outro com a palavra. Vamos armar para pegar ele lá na frente. Ah, ele está se posando de bonitão aí, mal sabe ele que ele está cavando a própria cova. Lá na frente nós vamos derrubar ele, nós vamos fazer ele pagar, ele vai ver como é que é, e tramam planos para destruir o outro. A língua do ser humano que deveria ser usada para abençoar, centra, amados irmãos, para fazer um conluio, para destruir a imagem do irmão. Mas olha o que, que o texto diz, o que a sua língua faz. Veneno de víbora está nos seus lábios. A víbora, irmão, era uma cobra pequenininha. E essa cobra pequenininha, ela tinha um veneno muito concentrado. E nos dias da Bíblia, quando alguém era picado por alguma víbora, sabe o que acontecia? Se a víbora viesse e picasse na mão, para a pessoa sobreviver, imediatamente aquele membro tinha que ser cortado. Porque quando o veneno caía no sangue e se espalhava, já era. Não tinha soro que curasse aquela pessoa. É por isso que quando Paulo está como prisioneiro indo para Roma, na ilha de Malta, e ele vai jogar lenha na fogueira, e a víbora voa na mão dele e morde, o povo diz, esse homem está amaldiçoado por Deus. Mas aí, de repente, ele não morre, ele fica de pé. E aí eles olham e falam assim, esse cabra, ele é alguma divindade. E Paulo, não, para parar com isso, vamos pregar o evangelho. E mostra que é servo de Deus, que não morreu porque Deus curou. Mas o que, que Paulo está dizendo para mim e para você é o seguinte, que muitas vezes a sua língua, a minha língua, estão cheias de veneno. É triste demais, irmão, olhar para um capítulo como esse. Não dá para você continuar achando que é bom. Eu falei com minha esposa, pregar em Romanos está sendo algo maravilhoso para mim, porque está rasgando o meu próprio coração. Está abrindo a sala da cortina escura, porque a gente acaba se achando bom, gente. Mas a Bíblia não doura a pílula. A Bíblia não cai no sepulcro. A Bíblia mostra o seu pecado e o meu. Não porque Deus quer nos destruir, mas é porque Deus quer nos resgatar. E se a gente não reconhecer o nosso pecado, nós não vamos ser resgatados. E é por isso que Paulo continua dizendo. A sua boca, além de ser um sepulcro, além de muitas vezes tramar a destruição do outro, além de você já ter usado a sua boca com veneno para matar o outro, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Que tristeza, irmão. Tiago, irmão de Jesus, de sua língua foi dada para abençoar. E você sabe o que faz? Amaldiçoa. Você, meu irmão, foi chamado para abençoar. Deus disse para o seu pai na fé, você tem uma bênção. Você é filho de Abraão. Você tem que ser uma bênção. Como é que você fala palavras que jogam as pessoas no chão? Que acabam com elas. Que amaldiçoam. Quando você faz isso, você revela um coração amargo. O coração está longe de Deus. Irmão, a boca foi tremendamente infectada. Que Deus lave a sua boca e a minha boca com a graça de Jesus. Amém! Mas Paulo continua a dizer que não só isso, mas o correr, o andar, o perpassar do homem nesse mundo é pecador. São os seus pés velozes para derramar sangue. Já parou para pensar, irmão, na maldade do ser humano? Já parou para pensar? Nós vemos a corrupção terrível nesse país, homens andando de lá para cá. O pecado chega ao absurdo, amado irmão, de nós termos nesse país uma tremenda investigação contra a corrupção, e o cidadão é capaz de ligar para o outro, ainda pedir um dinheiro grande, sabendo, amados irmãos, que está todo mundo sendo pego. Olha como é que o pecado emburrece o homem. O pecado enceguece aquele que está pecando. O cara liga e fala, me dá 2 milhões. É ilógico. É ilógico, meu irmão. Está todo mundo pegando todo mundo, mas é porque o pecado faz isso. O pecado faz isso, irmão. O pecado cega e revela, irmão, coração amargo. Eu não sou defensor nem de A nem de B, não, viu, irmão? Já estava orando para Deus tirar o governo passado que estava antes aí há muito tempo. Entendeu? Para Deus. E Deus está respondendo às orações da igreja nesse país. É por isso que a coisa está revirada do jeito que está. Mas, meu irmão, olha aqui. O texto diz que os seus pés são velozes para derramar sangue. Fico pensando, irmão. Uma criança que nasce na favela. O traficante está lá querendo ganhar dinheiro, pega um menininho de 7 anos e não está nem aí, bota ele para entregar droga. E aí, se o menininho fuma a droga e não paga, sabe o que o traficante faz? Ele mata o menininho. Não tem dó, não tem piedade. É esse o ser humano, quando o seu lucro é afetado, irmão, ele derrama sangue. Mas Paulo fala mais, olha o seguinte, esses pés, além de destruir, ele diz aqui, nos seus caminhos há destruição e miséria. Quem viu as Crônicas de Nárnia aqui? Levante a mão. Quem viu as Crônicas de Nárnia? Você já viu que quando a feiticeira está reinando, você já viu o que acontece com Nárnia? Nárnia está congelada, certo? A feiticeira simboliza, no imaginário de C.S. Lewis, Satanás e o rei maldito. Nárnia está congelada, mas quando Aslan, que simboliza o rei Jesus, por isso ele dá a vida na mesa de pedra, chega, amados irmãos, a neve começa a se derreter. A morte começa a desaparecer. Ah, amados irmãos, a relva começa a brotar. As flores começam a florescer. O perfume do campo aparece. Algumas árvores, até em determinado momento, correm, porque a vida se manifestou. Mas o que Paulo está dizendo aqui? O homem sem Deus é como a feiticeira. Ele chega num vale de bênção. E quando ele vai passando, o que era verde vai se tornando gelado. O que era florescia, secou, se torna morte. É assim o homem sem Deus. Onde ele pisa, chega a destruição. Que coisa terrível. É assim o seu estado sem Deus e o meu estado sem Deus. É isso que ele diz aqui. Nos seus caminhos há destruição. E depois que ele passa, só tem miséria. E aí ele diz para nós mais. Esse tipo de gente só sabe arrumar confusão. Desconhecer o caminho da paz. Conhece gente que só arruma confusão? Já conheceu gente assim? Onde aquela pessoa está, tem crica. Só causa problema. Só causa pepino. Não conhece o caminho da paz. Só sabe reivindicar seus próprios direitos e sair encrencando com todo mundo. Isso é característica de não crente. É isso que o texto está dizendo. E eu e você não podemos atuar assim. Mas muitas vezes você tem atuado desse jeito. Maltrata as pessoas. Sai gritando como se fosse uma doida varrida. Que não tem Jesus no coração. Essa é a atitude de quem não tem Deus na vida. Mas Paulo diz mais ainda, irmãos. Que não só a minha mente, os meus sentimentos, as minhas atitudes, a minha fala, os caminhos os quais eu percorro, mas o nosso olhar. Se nós não temos Jesus na alma, nosso olhar está corrompido. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, isso aqui é a coisa mais terrível que pode existir. Sabe por quê? Porque se alguém vê a vida sem temor de Deus, a pessoa faz o que quer. É o texto que Paulo citou lá no início, Salmo 14, diz assim, diz o néscio, o estúpido no seu coração. Ele fala no coração, não sai falando para todo mundo. Não há Deus. E sabe o que acontece? Corrompem-se todos os seus caminhos. Quem diz que Deus não existe? Se Deus não existe, não tem lei, não tem moral, não tem certo, não tem errado. E é isso que Paulo está falando assim, que o homem sem Deus não tem temor de Deus diante dos seus olhos. A pessoa que vive sem temor de Deus, ela começa a defender um erro. E daqui a pouco ela já defende outro. Nesse país, irmão, já tem gente loucamente defendendo pedofilia. Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se Deus não existe, não tem certo e errado. Se Deus não existe, cada um faz o que quer. E é isso que o texto está dizendo para mim e para você. Que a depravação total afetou o seu jeitinho de pensar, afetou o seu coração e afeta as suas atitudes. E por isso que o seu pecado tem trazido maldição para a sua vida. A depravação total atingiu a totalidade de todos os homens. Você conhece pessoas assim? Pessoas que tiveram o privilégio de receber bênção como você, mas de repente foram para o mundo ouvir o diabo. E onde elas passam, elas só causam tristeza, destruição, machucam a vida das pessoas que amam e destroem sua própria vida. Porque elas estão dominadas pelo pecado. Estão longe de Deus. Será, meu irmão, que esse texto é um retrato da sua vida? Esse texto aqui, irmão, é uma picareta pesada para quebrar o seu coração duro e o meu. E aí Paulo vai bater, ó, o versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Sabe o que, Paulo está dizendo? Que a lei do Antigo Testamento não foi dada para salvar você. Ela foi dada para mostrar tudo isso aqui para você. E ele pregou citando versículos do Antigo Testamento para dizer que a lei foi dada para mostrar o quanto eu e você não prestamos. A lei não salva ninguém. Porque ninguém pode obedecer a lei perfeitamente. Então, a lei que foi dada no Antigo Testamento foi dada para mostrar que você é pecador. E que eu também. É claro que ela tem o uso, depois que eu sou salvo, a lei moral, os 10 mandamentos, são padrão para eu obedecer, para agradar a Deus, mas não salva ninguém. Mas a lei foi dada para mostrar que você não consegue chegar a Deus por si mesmo. Esse é o objetivo da lei. Ele fala assim, visto, olha 20, leia comigo 20, vamos lá? Visto, todo mundo, vamos lá? Visto que ninguém... A lei tem o objetivo de mostrar para você que você está todo manchado. Você vai ter o pleno conhecimento de que tudo na sua vida está manchado pelo pecado. Às vezes você não quer, você fala mal dos outros, você pensa errado, você olha errado, você ouve errado, você anda errado, você desagrada a Deus. E a lei foi dada para te mostrar isso. Que você não dá conta de agradar a Deus. Que você não consegue chegar a Deus por si mesmo. E agora a sua pergunta tem que ser, e agora quem poderá nos ajudar? Jesus nos ajudou, louvado seja o Senhor. O texto nos mostra, no caminho da condenação, a justificação, que os religiosos não aproveitaram o seu privilégio, que a depravação total alcança a totalidade de todos os homens. Mas ele nos mostra que a justificação é recebida pela fé somente. E nesse primeiro momento, irmão, Paulo usa justificação como uma metáfora do tribunal. O que, é que significa isso? Que quando você se arrepende dos seus pecados e sabe agora que não existe nada que você possa fazer para salvar a si mesmo, porque esse retrato de podridão é seu. Às vezes você olha para uma mocinha na igreja, muito bonita, né? Lindinha, arrumada, você é rapaz aí que quer arrumar namorada, arrumada, bonita, linda, tal, mas daqui a pouco faz uma coisa que ela não gosta para você ver. Ela vai emburrar, quero saber de você. Lá no interior a gente dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Todo ser humano é assim, não é só ela não, você também. Todos nós somos assim. Então, irmãos, nós não podemos, o que Paulo está mostrando aqui? Ninguém pode se salvar a si mesmo. Só Deus mandando alguém para nos salvar. E aí você recebe essa justificação, o que acontece? Quando você crê em Jesus, Deus lá no céu, no momento que você crê que Jesus é o Salvador, que ele morreu no seu lugar, que ele viveu perfeitamente, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou, e você crê que ele é o seu Senhor, o seu Salvador, você se arrepende dos seus pecados, você crê que ele é o Filho de Deus, de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio que tu morreste na cruz no meu lugar, que tu ressuscitaste, e eu me entrego a ti, vem morar no meu coração, seu Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que quando você faz isso, Deus, lá no tribunal dele, no céu, bate o martelo e diz, eu te declaro justo, eu te declaro inocente. A isso Paulo chama de justificação. E aí o nosso ponto diz, graças a Deus, que do caminho da condenação à justificação, ele mostra que a justificação é recebida pela fé somente. Versículo 21, olha para a Bíblia. É uma série expositiva, nós estamos seguindo o texto. Olha o que ele diz assim, agora sem lei, ou seja, ninguém é salvo pela lei, se manifestou a justiça de Deus, aquela justiça do tribunal de Deus. Mas ela foi pregada lá na lei. Moisés falou que Jesus viria. E os profetas também. Isaías anunciou até a morte de Jesus, mais claro que os evangelhos. Foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Foi isso que eu falei para você. Você crê em Jesus, Deus bate o martelo, eu te declaro justo. E você está perdoado de todos os seus pecados. E você agora é aceito na presença de Deus. E aí Paulo vai falar algumas coisas. Primeira coisa que ele diz para nós aqui é o seguinte, é que essa justificação é internacional. Ela não olha a cor da pele, ela não olha a origem, ela não olha a sua, seu rosto externo. Ele diz aqui, olha, essa justiça de Deus, versículo 22, é para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não importa se você é homem, se é mulher, onde você nasceu, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. E aí, ele falando dessa justificação, ele mostra, irmão, a necessidade da justificação, que é um resumo de tudo que ele falou. Lê comigo o versículo 23. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá? O que é que diz? Pois todos são pecadores. E a ideia de carecer aqui, irmão, é que você que não tem Jesus, não tem a glória de Deus na vida. Deus não habita dentro do seu peito. Você não tem comunhão com o Espírito Santo. Então, ele mostra que a justificação é internacional. Ele mostra que essa justificação é necessária, mas ele mostra que essa justificação é soberana. Olha o que ele diz, ó, sendo justificados, ou seja, você não faz nada para se salvar. Foi Deus que no tribunal bateu o martelo e disse, eu te declaro justo. Mas aí ele mostra a fonte da justificação. Ele diz que a fonte é a graça. Olha o que ele diz aí. Vamos ler comigo, versículo 24. Eu espero que você não tenha preguiça de ouvir Bíblia, viu? Porque para ficar ouvindo Big Bobo lá, você gasta seu tempo. Então, não tenha dó, não. A melhor coisa para a sua vida é ouvir um montão de versículos. Vai abençoar e mudar a sua vida. Deixe de preguiça espiritual. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vem comigo. Vamos lá, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmão, graça, presta atenção, graça. Graça é um favor imerecido. Graça é presente. Graça, amado irmão, é Deus abrindo a sua bondade e nos dando aquilo que o seu coração bondoso que nós não merecíamos. Nós merecíamos a sua ira, ele nos deu salvação. Nós merecíamos a sua inimizade, ele nos deu a sua amizade. Nós merecíamos a condenação, ele nos deu perdão. Nós merecíamos a raiva de Deus, ele nos deu o seu amor. Graça, irmão, é Deus dando a salvação para você de graça, mesmo que você não mereça. Ah, meu irmão, a fonte da justificação é o coração gracioso, bondoso, generoso de Deus. Ninguém é mais generoso do que Deus. Graça é a lembrança de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou tanto que deu Jesus da cruz por você e te dá o perdão e a salvação de graça. Nada nesse mundo é de graça. Mas Deus te amou tanto que te deu a maior bênção de graça, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, ele mostra, depois de mostrar que essa justificação internacional, que é soberana, que é necessária, que é graciosa, ele mostra a base da justificação. E ele diz aí no versículo 24, eu vou ler 24, vocês o 25. Nós já estamos terminando, gente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vocês, o 25. Deus deixou passar os pecados que você cometeu antes de ter Jesus. Ele não te mandou para o inferno. Ele não destruiu você. Ele foi tolerante, Paulo está dizendo. Qual é a base para isso? Paulo usa aqui duas figurinhas para mim e para você, que não são da nossa época, mas a gente tem que prestar atenção. Primeira figurinha, ele bota a gente num mercado de escravos. E ele diz que Deus nos deu redenção em Cristo Jesus. Essa palavra redenção significa o preço pago pela libertação de um escravo. Você antes era escravo, lembra que eu falei? Você estava debaixo do jugo, o pecado estava te oprimindo e estava chupado, chupado. Mas Jesus entrou e te libertou. Ele pagou um preço. E ele não pagou o preço para o diabo, não. Porque o diabo não tinha poder nenhum. Ele pagou o preço para o pai. E sabe qual foi o preço que ele pagou? A vida dele na cruz. Jesus teve que morrer para você ser perdoado. Foi muito claro. Foi muito caro. Então, a base da justificação é a redenção. Jesus foi lá, você estava recebendo a chibata, você ia ser crucificado, pois ele entrou e foi crucificado no seu lugar. Ele pagou um preço para te libertar da escravidão. Agora você não é mais escravo do diabo, não é escravo do pecado, se você crê em Jesus, não é escravo da lei, não é escravo de ninguém. Louvado seja Deus! Mas ele usa uma outra figura. Ele usa a figura, primeiro ele levou a gente para a feira de escravos, agora ele levou a gente para dentro do templo. Lá na arca, tinha uma tampa em cima da arca que chamava propiciatório. Lá tinha duas figuras de querubins, as asas tocavam umas nas outras. E lá no Santo dos Santos estava a presença de Deus em cima da arca. E uma vez por ano, o sacerdote entrava ali para fazer expiação, ou seja, jogar o sangue ali para fazer o pagamento do pecado do povo, o sangue das ovelhas, que simbolizava o sangue de Jesus. Então, aquela tampa em cima da arca chamava propiciatório. Quando ele jogava o sangue ali, significava que Deus desviava a ira dele do povo de Israel para o Cordeiro. A ideia é mais ou menos o seguinte: você pecou, e Deus da sua ira estava com uma lança, e vinha como um grande guerreiro para destruir você. Ah, você não tinha esperança. Mas Jesus entra no meio, e a lança de Deus é cravada em Jesus. E a ira de Deus não cai sobre você, caiu sobre ele. Isso é propiciação, sacrifício que desvia a ira. Irmão, nunca ninguém te amou como Jesus. Você não está nem aí para ele, você não lê a palavra dele, você não busca em oração, você não tem dado testemunho, mas mesmo assim, ele te amou. Sabendo tudo que você ia fazer, deu a vida na cruz por você. Que amor é esse? Alguém já te amou como esse Senhor maravilhoso? É por isso que Paulo vai dizer que tudo isso foi feito para que a justiça de Deus se manifestasse na sua vida hoje, no presente. E para que você não tivesse mérito nenhum e Cristo fosse considerado justo. E ele fosse o seu justificador. O versículo 27, 26 diz isto: o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí ele fala, olha, o judeu se orgulhava, o judeu era o maior orgulhoso, eu dizia, eu que sou o cara espiritual, Deus se revelou a mim, agora você que foi salvo vai fazer isso? Ou o que ele diz no versículo 27? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Você não tem que ter orgulho nenhum, porque você não foi salvo por nada que você fez, foi pelo que Jesus fez. Ele diz, onde está o orgulho? Foi de todo excluído. Por que lei das obras? Não! Pelo contrário, pela lei da fé. E aí ele dá o golpe fatal. Chegamos a uma conclusão, que é fruto de avaliação sincera. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não existe nada que eu e você possamos fazer que nos salve. É só o que Cristo Jesus fez na cruz. E aí Paulo fala, é por isso que nós não vamos guardar esse evangelhozinho só para nós. Algumas pessoas dizem, ah, o fato de Deus ter escolhido pecadores, então a gente não vai evangelizar. Não. Se você entende que Deus te salvou e te escolheu, Deus tem um montão de escolhidos no mundo inteiro. É por isso que você vai se levantar para evangelizar. O que, é que Paulo diz aqui? Ó? É porventura Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, dos gentios o evangelho. É para o povo que está no mundo inteiro. É por isso que alguém tem que ir lá pregar para os muçulmanos, alguém tem que pregar para os índios do Amazonas, alguém tem que pregar na África, alguém tem que pregar aqui, alguém tem que pregar em São Paulo, alguém tem que pregar nos Estados Unidos. Porque é o evangelho que salva a gente em todos os lugares da Terra. É essa notícia maravilhosa, a fé em Cristo Jesus. E ele diz assim, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso religioso e também o incircunciso. Aí Paulo fala, anulamos a lei pela fé, vamos rasgar então os mandamentos do Antigo Testamento? Não, não, não. Além de mostrar os nossos pecados, nós fomos salvos pela graça, agora nós vamos viver obedecendo os mandamentos não para ser salvos, mas para agradecer a Deus. E agora ele nos deu o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Quando você crê, você confirma tudo que está escrito no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, ao ouvir uma mensagem como essa, que implicação prática ela traz para o seu coração e para o meu? O que fazer depois de tudo que Jesus já fez? Implicações práticas, nós estamos chegando ao final, na conclusão. Em primeiro lugar, reconheça a profundidade do seu pecado. Reconheça que você não é bom, não é melhor do que ninguém. Pare de se comparar com os outros. Você é tão sujo como o mais sujo dos pecadores. Reconheça a profundidade do pecado de sua vida e se arrependa em nome de Jesus. É a primeira implicação. Segunda, Reconheça que a lei tem a utilidade de mostrar o seu pecado. E depois é um parâmetro para você obedecer, não para ser salvo, mas para agradar a Deus. Terceira implicação, reconheça que a justificação, a sentença, certo, de libertação no tribunal de Deus é dada somente pela fé. Você só vai ser justificado e perdoado se você crer em Jesus. Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quarta implicação, creia em Jesus como seu Redentor para você ser declarado justo. Imagine, você que está aqui e não tinha Cristo. Hoje você se arrependeu dos seus pecados, viu quanto você era mau, viu quanto Jesus te amou. Você crê, hoje você diz, eu creio que só Jesus é o caminho que leva a Deus. Eu creio que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quando você diz, eu creio, Deus faz assim no tribunal dele. Eu te declaro justo em nome de meu filho Jesus Cristo. E agora você não deve mais nada. Que bênção maravilhosa. Em último lugar, louve ao Senhor de todo o seu coração. Porque deu tão grande salvação. Tão maravilhosa salvação para você. Tão grande Salvador, tão grande salvação. Como é, irmãos, que nós não vamos louvar a Deus? Ninguém me tira das mãos de Jesus, eu não fiz nada para isso, tenho um lugar garantido nos céus, a paz de Deus habita em mim, e não importa a luta que eu viva nesse mundo, o coração de Deus não muda comigo, ele sempre vai me amar. Como é que eu não vou adorar a Deus? Quando eu vejo, irmãos, essa implicação final, eu me lembro daquele cântico que disse, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. E o hino diz, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Eu sou reformado, irmão, mas sabe qual a vontade que me dá? É dizer, glória a Deus! Aleluia! Amém? Reformado também dá glória a Deus. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Nós vamos mudar o hino para o Vitor Bandido. Vamos cantar esse daqui que eu falei. Eu não lembro se é 336. É, Kedman?